Não sei se tu me entende, mas nesse tabuleiro só jogo apontado que ajuda a construir as peças. Liga, sinto muito, mas essas são as regras. Aqui é assim, dom e correria, atitude, som e magia, virtude. Liga, não? Então presta atenção. Dádiva, o poder de aqui está e sempre celebrar. Dádiva, o dom de querer buscar e sempre conquistar. Dádiva, um sonho pra se acordar e sempre realizar. Dádiva, transcende o simples tentar. Só pelo fato de poder abrir a mente e observar que em cada ato está algo maior no ar. Me sinto livre em plena descoberta de uma nova dimensão, com a passagem sempre aberta. O pensar e o sentir, o procurar e o descobrir, o levantar e o cair faz parte do que foi, do que está e do porvir. Religado, reconectado, reatado, revitalizado, revigorado, reaproximado, reanimado, repurificado, em outro estado, bem mais avançado, mais do que a média comum pode ter sonhado. Aqui estou, um lúcido alucinado, maravilhado por ter sido elevado. O poder de aqui está e sempre celebrar. Dádiva, o dom de querer buscar e sempre conquistar. Dádiva, um sonho pra se acordar e sempre realizar. Dádiva, transcende o simples tentar. Manipulo sua inveja assim como um alquimista, um exorcista do mal fluido pessimista, surrealista, tal qual um grande artista detalhista que retorce a sua vista. Por incendiário eu sou ponto pra puto otário, eu não dou. Do lado contrário é que eu tô. Segue o seu itinerário, caô. Eu fico na minha criando, rimando de boa, versando, jogando com a sorte do cara e coroa. Represento firmando, ripando quem tá à toa, olhando e cascando de quem tá pensando que me zoa. Que minha ascensão por dentro o corroa, pequena pessoa que me dá náusea, enjoa. Sou o que sou, doa quem doa, enquanto uns engatinham o escolhido a que voa. O poder de aqui está e sempre celebrar. Dádiva, o dom de querer buscar e sempre conquistar. Dádiva, um sonho pra se acordar e sempre realizar. Dádiva, transcende o simples tentar. Ecoando e conclamando a existência, viajando e exaltando a sapiência, demonstrando e comprovando a experiência, superando e revelando a essência, recobrando e retomando a consciência, equilibrando e depurando a equivalência, semeando e explorando a evidência, comandando e vigorando com excelência. Ação e reação, combustão e expulsão, visão sem ilusão, mutação, transformação. A bênção dada, graciada, vira um nada se não for utilizada. Fica uma vida condenada, malfadada, zoada, zicada, amaldiçoada. O poder de aqui está e sempre celebrar. Dádiva, o dom de querer buscar e sempre conquistar. Dádiva, um sonho pra se acordar e sempre realizar. Dádiva, transcende o simples tentar. Dádiva, o poder de aqui está e sempre celebrar. Dádiva, o dom de querer buscar e sempre conquistar. Dádiva, um sonho pra se acordar e sempre realizar. Dádiva,